Projeto X Podcast. Bica, bica, Pikachu! I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I can move mountains, I can work a miracle, work a miracle. Oh, oh, oh. Keep you like an oath, may nothing but death do us harm. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, atendendo a milhares e dezenas e caralho, centos milhões de pedidos, vamos fazer um cast de Pokémon Parte 3. E sem muita enrolação, vamos começar logo essa merda. E eu sou o Flávio Kiba e meu Serperior se chama Maya Anaconda Don. Bem, aqui é o Mug e eu sinto saudades da minha Lola, que era meu Dragonite Shine e perdeu no meu save. Isso que dá usar Power Save. Cara, que Pokémon seu que não é Shine? Não foi o Power Save. Crianças, aprendam. A vida vai te foder se você tentar ser espertinho. Bem essa a mensagem. Aqui é o Cabeça e eu tive uma Miss Majus chamada Dolores. Dolores Umbridge? Mas em homenagem a Umbridge. Aí sim. Muito bom. Eu não tinha pegado, velho. E hoje no Projeto X nós temos um convidado muito especial. Se apresenta aí. Bom, aqui é o Mario e minha jeans se chama Preta Gil. É, você já sabia, tá? Toda vez que eu leio uma porra de um post seu, tá escrito isso lá. É, cara, é o que eu mais me orgulho. E eu dou risada todas as vezes. Eu sou muito previsível, velho. Bom, mas dessa vez a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente. Na parte 1, vocês lembram o que a gente falou na parte 1? Faz tanto tempo, eu não lembro mais. A parte 1 foi tipo Pokémon. É, o que é Pokémon? O que é Pokémon? A parte 2... Os jogos de Pokémon. E agora, na parte 3, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar um pouquinho pra vocês do cenário competitivo de Pokémon. Vamos colocar agora fórmulas matemáticas que vocês nunca vão usar, mas que servem pra alguma coisa no Pokémon. Exatamente. Mas aqui o nosso foco vai ser Brasil, é claro, né? A gente não vai falar... Vai falar um pouquinho do cenário internacional, mas o foco mesmo é o que acontece no Brasil... Para os fãs de Pokémon que jogam aí nos seus 3DS e afins. Maldito Smugon. Sabe o que eu acho que é um absurdo? Que na época do FHC não tinha essa parada de ficar banindo Pokémon. Agora tá aí, entrou a Dilma? É. Só Pokémon caindo, é Smugon pra tudo quanto é lado, nada mais pode usar, bicho. Acabei de ganhar um Greninja top 6 Kalos Born Shine e foi banido. É, porra, pô, não foi banido, mais Greninja não. Pra quê? Então, eu acho que antes da gente entrar explicando realmente como é o cenário competitivo aqui no Brasil, é interessante falar o porquê do competitivo e por que a gente está dedicando um cast de Pokémon para competitivo, né? É, porque assim, se a gente voltar no tempo, e vocês ouvintes vão fazer o mesmo, né? Porque a gente jogava Pokémon, no fundo, apesar de todo frufrufru, todo mimimi, qual que é a graça de Pokémon? Botar os bichos para brigar. Exatamente. Rinha de galo. De criaturas, entendeu? E isso, por um tempo, foi suficiente dentro do metagame, ou seja, dentro do próprio jogo, ou seja, ganhar a liga, né? Aí Gold e Silver sentiu o segundo continente, vencer o Red, não sei o quê. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais inteligente, a gente vai entendendo que o jogo ele é limitado estrategicamente falando, ou seja, ele não vai usar golpe super efetivo. Isso voltando, hoje a gente já sabe que é um pouco melhor essa inteligência artificial. Mas antigamente chegava a ser tudo muito previsível. Chega um ponto em que o jogo ele já não é mais tão desafiador pra você, ao ponto que você já tá muito forte. Você tá, sei lá, com pokémons no 80, nada te para mais, entendeu? Outra coisa também que leva pro lado competitivo, e assim... É, eu acho que na verdade não é nem o lado competitivo, é o foco no multiplayer, né? Você cansou de jogar sozinho e é um jogo que não acaba, entendeu? Mas então, mas por que que você cansa de jogar sozinho? Porque ele deixa de ter desafio, entendeu? Não é só isso, não é só isso não, Cabeça. É aquele negócio de você chegar no seu amigo e falar: ha, ganhei de você, sou melhor, otário, trouxa. Entendeu? Também tem isso. É que você fazia isso com o Lance. Seu babaca, vai botar três Dragonite na mãe. Não, mas não é, então você faz isso com lenço. Agora é diferente você fazer isso na cara a cara com o seu amigo, entendeu? É claro. É. Eu acho que no passado, principalmente nos primeiros jogos, ele não tinha muito desafios até pra questão do multiplayer, entendeu? É, tinha muita limitação. Agora com os novos jogos, como tem muito mais recursos, né, eu acho que é muito favorável você jogar só multiplayer. É, eu tenho um amigo que não dá a mínima pra história de Pokémon, pelo menos dos jogos, e eu acho que é verdade no final. Tá virando Call of Duty. O cara vai direto pro multiplayer do Call of Duty, ele nem joga a história. Mas tem muita gente que nem termina o jogo, né? A partir do momento que que é liberado pra você bridar, o cara para de seguir a história. E isso é interessante. Os jogos estão te dando cada vez mais cedo a possibilidade de você montar equipes competitivas. Porque, por exemplo, antes, se não me engano, vocês vão me corrigir, você tinha, por exemplo, uma trava pra... Você não conseguia ter acesso aos Pokémons fora daquela aquela primeira Pokédex que é mais restrita, né? Porque primeiro você tem a Pokédex e depois a National, que seria com todos os Pokémons. Digo mais até, cabeça. É, se você parar pra pensar, antigamente... É, você tinha que vencer o primeiro ginásio pra, tipo, liberar no centro Pokémon pra fazer uma troca, alguma coisa do gênero, entendeu? É, não no primeiro jogo, né, mas... É, enfim, mas, tipo, você tinha uma limitação pra começar a fazer uma troca. Agora, praticamente, você fala, tipo, com três pessoas, ganha seu primeiro Pokémon, adeus, vai sair fazer trade pelo mundo. E outra, você já sai... É, não... E hoje você faz aquele Wonder Trade, você manda o seu Caterpie zoado, recebe o Raikou, o Shiny bolado, o Carlos Borne, né, 6V com 252 em todos os atributos, que voa com Fly. Não, e digo mais também, hoje o jogo ele facilita também na questão de você começar a jogar de fato, porque antes você demorava pra poder capturar um Pokémon na batalha pela primeira vez, você tinha que ir, voltar, fazer missão, voltar, fazer um monte de coisa. Hoje em dia você já sai do laboratório com a Pokébola na mão, entendeu? Então, não só Pokébola na mão, por exemplo, no caso do Omega Ruby, você já poderia baixar o Beldum Shine, o Ultimate Motherfucker, Super Saiyajin. E em outros jogos, por exemplo, XY, você ia lá e capturava já, chegando em outra cidade, você recebia um outro inicial de caos, entendeu? E ele já tinha XP boost, etc. Cada vez o jogo ele tá deixando muito mais simples a história. Eu acho ruim, eu não gosto disso. Eu gosto de experimentar Pokémon até o fim e ter desafios, né? É, os líderes de ginásio já não apresentam mais desafios, então... Exatamente. Então, isso. Por exemplo, o que eu gostava... Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho que é um pouco de consequência disso, eles diminuíram. Por exemplo, Heart Gold, Soul Silver, você conseguia rejogar com os líderes depois. Todos os líderes. Isso é um fator de replay, que é o quê? Você continuar jogando o jogo dentro, sozinho, aumenta muito o fator replay. Coisa que hoje a galera até perguntou, pô, vai dar pra jogar de novo com os líderes? Então, não dá... Não tinha isso no Emerald, né? Então o pessoal... Que não veio a Batalha da Fronteira ainda, a gente não sabe se vai ter ou não, né? É, eu acredito que seja uma questão de escolha da própria Game Freak, porque, assim, o fator replay em Pokémon, ele existe. Assim, não tem como não existir. Só que o que acontece é que eles tiveram que escolher. Ou o foco é na galera jogar online com outras pessoas, ou você refazer batalhas, entendeu? Então, entre um e outro, em teoria, é mais prático você fazer a galera jogar com outras pessoas, porque ela vai ter uma variedade muito maior. É claro, dava pra deixar os dois? Dava. Mas eu acho que eles optaram por isso. Mas então, o que acontece? É, voltando, então, agora a gente volta, né? Faz aquela digressão, volta. No começo, a gente sabe que você batalhar dependia de uma conexão física através do cabo Link. Né? Era uma coisa meio trabalhosa, você tinha que ficar perto, né? Tinha que conhecer outra pessoa. Era a tecnologia da época, né? A gente não tinha. Não, era assim, genial. Você ligar dois portáteis por meio de um cabo, sei lá, quase USB, um fio tal, né? Segura o cabo Link, será que o Pokémon para? É, tem toda essa história, mas era difícil, entendeu? Aí você tem o Game Boy Advance, ainda tem, apesar de você ter junto, quando veio o Fire Red, Leaf Green, ter aquele wireless, todo mundo só tinha, na verdade, o... Era muito difícil quem tinha. Não era wireless, era infravermelho, né? Era infravermelho, isso. Na verdade, você ainda era obrigado a utilizar o cabo Link, aquele de quatro pontas, pra batalha de 2x2. Ainda era algo que você... Se você quisesse disputar com alguém, você tinha que ir... Por exemplo, eu que era de uma cidade do interior, não tinha liga, entre aspas, na minha cidade. Não tinha grupos de pessoas que jogavam. Eu tinha um ou dois amigos que eu ia e jogava com eles. Mas, assim, era muito difícil você organizar alguma coisa. Demais difícil, cara. Era muito problemático. Eu também, querendo ou não, sou de Guarulhos, cara. Também não é tão fácil assim encontrar pessoas aqui. Tinham Game Boy e Cabo Link. Às vezes eu até achava, tipo, amigos que tinham Game Boy, mas não tinha Cabo Link e a gente falava, e aí? É, eu era o brother do Cabo Link, eu era o cara que tinha o Cabo Link. Então toda vez que alguém queria jogar... Então, você era o reizinho da cidade, né? Você é uma pessoa legal pra caralho. Exatamente, exatamente. Mas é aí que a gente se conecta com a história do competitivo, porque agora a gente vai falar como tudo isso começou, lá atrás, na época do Cabo Link ainda. Yeah. Isso. Oh, porque yeah, o que acontece, à medida que os jogos foram ficando mais complexos e você foi tendo mais variedades, as estratégias foram ficando mais refinadas, você compara o que você tinha no começo da primeira geração para a terceira, o salto é muito grande das possibilidades, entra aí os EVs, entra... Nature, eu acho que entra na terceira geração, se não me engano. Então, quer dizer assim, as possibilidades são muito maiores e aí você incentiva o cara a realmente ir jogar. Porque antigamente você tinha, por exemplo, era muito difícil você ter na primeira geração. Eu sei porque eu joguei muito utilizando o Mizignou com meu brother todo. Pegava Pokémon, levava tudo no 100 e fazia uma batalha. Era muito difícil você ter, por exemplo, dois Snorlax muito diferentes um do outro, entendeu? Eles eram muito próximos porque o jogo tinha limitações. À medida que você foi passando, e aí acredito que a terceira geração foi a geração muito forte nesse ponto, você tinha umas possibilidades muito maiores. Tanto que foi onde a terceira foi meio que onde o competitivo aqui no Brasil explodiu. Foi, na verdade, então, embora foi quando explodiu, não foi quando começou. Eu lembro muito bem. Eu diria que o competitivo de Pokémon explodiu na segunda geração. É, eu acho que sim. Não. Eu acho que sim. Eu acho que... Porque até o que eu andei pesquisando, os maiores eventos de Pokémon no Brasil... É assim, é claro, mais pessoas jogando não significa maiores eventos. Não vou querer comparar uma coisa com a outra. Mas acho que os maiores eventos de Pokémon no Brasil foi na segunda geração e começo da terceira. Quando eu tava lá pra metade da terceira, já começou a cair. Muito. Então, mas você sabe por que isso aconteceu? É porque, assim... Teve uma transição muito baixa entre o primeiro jogo e o segundo jogo. Entre os lançamentos dele, teve uma data muito curta, né? E a segunda geração sobreviveu muito mais, né? Ela teve um período de tempo de 3 ou 4, 5 anos, né? Então as pessoas puderam jogar mais ela. Eu acho que isso é aceitável. Mas falando do que o Cabeça falou de várias opções, por exemplo, hoje a gente tem, que nem ele falou do Snorlax, eu tô vendo aqui 5 opções competitivas de você usar com ele, diferentes. Sabe, com um golpe? E em cada opção você tem micro variações de entre escolha de um golpe e outro que altera totalmente a sua estratégia para fins específicos. Exatamente. É essa que é a parada de hoje. Entendeu? Hoje isso cresceu num exponencial. Até uma. Eu não sei com quem que eu tive uma vez num dos casts de Pokémon, eu comentei, um cara veio comentar no comentário. Ah! Pokémon nem é tão complexo assim, não sei o que, mas assim, cara, na minha opinião, eu ainda acho que é um dos jogos com o maior número de variáveis que você pode criar do ponto de vista competitivo. Eu não jogo tanto... Eu acho que não tem um que... Hoje eu não conheço um que... Hoje eu não conheço um que tenha mais, assim. Eu não conheço. Assim, eu não jogo todos, por exemplo, dos MOBAs hoje, que são a síndrome do competitivo, mas eu duvido que os personagens tenham tantas variedades ou tantas possibilidades de você montar equipes e tiers e temático, não temático, entendeu? Hoje tá quase linear, assim, né, o padrão de time, por causa das variações que sofreram, né? Mas eu concordo que você pode fazer ainda um time muito diferente. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar porque a galera vai com o time apelão, mas você pode fazer. Você vai tomar Brave Bird do Smogon Bird na cara, né? Mas. Não, você não vai usar um Ditto no competitivo, é isso que vai acontecer, entendeu? Mas existe a possibilidade. Se você quiser. É por isso que criaram-se as pequenas ligas e as regras, né? Cada liga tem sua regra aí pra tornar o jogo balanceado. Como a Nintendo, ou a Game Freak. Ela não balanceou ou nunca foi o foco dela trazer todos os pokémons no mesmo nível. os fãs acabaram, de certa forma, criando formas de alocar esses pokémons para que não houvesse esse tipo de problema, entendeu? Claro, você é livre, né? A limitação não quer dizer que você não possa fazer um time de 6 ditos e jogar contra lendário. Aí, cara, a escolha é sua. Mas... Exatamente. Você vai se fuder, mas você pode fazer. É claro. Mas eles fazem uma limitação pra cima. Quer dizer, olha, nessa tier X aqui, Pokémon acima disso não pode. Abaixo, usa o que você quiser, meu. Mesmo assim, a própria Game Freak tentou criar... Na verdade, nem a Game Freak, eu digo a Pokémon Company, né? Tentou criar uma espécie de balanceamento. Eles criaram lá a regra VGC. Que hoje, se você vai jogar na regra do campeonato mundial, tem certos Pokémon que você não pode usar... Tem algumas limitações de itens, se eu não me engano, tipo, tudo isso, né? E acabou que eles criaram uma limitação, mas ela não é muito justa com os jogadores. Então acaba que você tem aí muito time repetido, né? A coisa acaba ficando muito igual. É aquela coisa, a Game Freak demorou, a Game Freak, a Nintendo, seja lá quem você quiser... demorou muito pra começar, porque qual que é o problema das regras? É quando você fala de, por exemplo, vou dar um exemplo, por exemplo, de um MOBA ou de um jogo de luta. Você demora algum tempo balanceando e arrumando, fazendo o refinamento mais fino, pra que aquilo tudo fique bem equilibrado. A Game Freak tá, entre aspas, tá começando agora a fazer esse balanceamento, sendo que a gente já tem o outro balanceamento paralelo, que seria do Smogon, né? Tá vindo há muito tempo, então assim, eles são assim, estão a todo tempo testando, treinando, vendo isso, vendo aquilo, faz conta. Faz campeonato, eles avaliam campeonatos online, avaliam de muitas formas, né, pra criar. Tanto é que eles consideram a Smogon como uma universidade de Pokémon, né? Você tem aí verdadeiras aulas pra você aprender a jogar, então é um negócio muito complexo. Mas a gente... tem isso não de hoje. Por exemplo, eu conheço as regras da LOP de 2001, 2002, que já eram muito sofisticadas lá naquela época, quando a gente estava na segunda, terceira geração ainda, né? Já existiam pokémons que eram banidos, já tinha várias coisas, cara. Já tinha regra, já tinha muita coisa que hoje a gente tem aí muito mais sofisticado, né? Mas naquela época já era bem, bem legal. Mas eu acho que assim, realmente, desde aquela época, Pokémon já era... Já tinha um conceito de regras, dessas coisas bem firmado, bem conceituado. O pessoal seguia. Realmente tem uma coisa que eu acho bem legal, que o pessoal ele realmente leva a sério. Se você vê que alguém tá tipo, querendo burlar alguma coisa, o pessoal vai lá, para. Isso eu acho bem legal deles. É realmente um campeonato, é que nem um esporte praticamente isso já, né? Vamos pensar rápido. O Mug puxou uma coisa do esporte interessante, que é o seguinte. Hoje, quando a gente fala de campeonato sério, não dá pra gente misturar, por exemplo, um cara de 20 anos com a criança de 12 com a menina, entendeu? Não é... Pô, porque não, menina eu achei preconceituoso. Não, cara, a força física de um homem no futebol é diferente da força física de uma mulher. Ah, tá, futebol, beleza. Futebol eu tô falando, não Pokémon. Talvez tenha cortado, eu vacilei, mas o que eu quero dizer assim, puxando pro esporte, no futebol você não mistura essas classes, exatamente porque não é justo. Você entendeu? Você ter, por exemplo, um cara de 25 anos jogando contra uma criança de 12. Não... E o Pokémon, obviamente, porque tem Pokémons muito mais fortes e muito abaixo, você não pode dizer que eles são todos iguais e aí bota a foda-se, cara, né? O Dragonite é igualzinho o Patirisso. Quer dizer, no VGC é porque ele é bolado. Mano, não, para. Patirisso é de Deus, velho. Sério, velho. Eu acho que você só consegue fazer essa comparação porque, óbvio, Pokémon ele é por turnos, etc, né? Eu não acho muito legal comparar jogos digitais com esporte porque, apesar de envolver várias áreas, dinâmica do cérebro, etc, eu acho que são categorias diferentes, né? Mas ainda assim, mesmo se você fosse comparar, por exemplo, um jogo mais competitivo como um MOBA, um League of Legends da vida, eu acho que exige muito mais raciocínio rápido, sim, pra você agir, porque ele tá em tempo de execução do que Pokémon, porque ele tá em turnos, né? E querendo ou não, o Pokémon, ele te dá o tempo. Claro, é que assim, na verdade, a ideia da questão é que assim, todo tipo de competição tem que ter regras pra não virar uma zona. Sim, sim. Tem que ter regras que limitam algumas coisas pra que você tenha um melhor aproveitamento do próprio jogo, seja ele um esporte, seja ele um jogo de videogame, um campeonato. Tem que proibir o doping, né? Então, pá. Você não pode usar maconha antes de jogar Pokémon. Beijo Anderson Silva, né? Beijo Anderson Silva. Mas o que eu vejo como problema aí hoje é que as regras oficiais são tão mais fracas que as regras criadas pelos fãs, que elas acabam sendo esquecidas. Você só vai usar a regra oficial se você estiver num torneio oficial. O que acontece muito menos frequência do que os torneios fãs, entendeu? É, então, eu acho que assim, se você parar pra pensar, realmente o Kiba ele colocou que a gente tem praticamente dois tipos de regra. Smugum e Pokémon VGC. Então, o VGC, ele é daquele negócio. Ah, é dupla, porque batalhas em dupla, é diferente. E já o Smugum, ele te dá aquela liberdade que o pessoal mais gosta, que é tipo solo, Pokémon solo. Que eu acho que realmente cai mais pro que o pessoal se lembra do, sei lá, como que começou, né? Então, exatamente. O VGC, ele é um pouco mais difícil de você... Porque é claro, vamos ser sinceros aqui. Vocês podem, quem tá ouvindo aí, tu vai ter algum vídeo que vai achar ridículo. Mas o legal da competição seria você replicar aquilo que você já viu o mais próximo da vida real, entendeu? Uma coisa é você assistir na televisão e ser um treinador dentro do jogo. Outra coisa é você ser, entre aspas, um treinador na vida real. Entendeu? Você tá disputando ginásio, você tá disputando com outras pessoas, os seus pokémons e as suas equipes. O VGC, por ser em duplas e que... A própria batalha em dupla não é algo que tá presente no Pokémon há tanto tempo e não é tão popular assim, entendeu? Eu entendo. O VGC, pra quem não sabe, é o Videogame Championships, né? Ele foi criado oficialmente pela Pokémon Company, mas o foco dele não é liga. O foco dele é torneio. Então, é totalmente diferente você querer comparar uma galera que tá focada em liga e uma galera que tá querendo um torneio. Porque o torneio, você vai ter só a batalha um contra o outro, um contra o outro, final, semifinal, eliminatórias, enfim. A liga não. A liga você tem que ganhar batalhas pra conseguir entrar em ranking. É um pouquinho diferente, entendeu? É claro, no VGC tem isso, também tem. Mas é diferente o foco, né? Na LOP acontece um pouquinho diferente, mas... Bem diferente o foco. A LOP ainda tem uma outra regra um pouquinho diferente, que por sinal eu consideraria como a melhor. Eu gosto mais do que a regra da Smogon até. Mas como a gente tem que seguir a maioria, a gente vai pela Smogon, que é onde todo mundo joga, né? Smogon é tipo a bíblia. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi e que eu pude ver, assim, eu comecei a jogar o Pokémon competitivo mesmo com o Pokémon o Pérola em mais ou menos final de 2008 e início de 2009, online. Obviamente porque a minha cidade não tinha LOP, a mais próxima era São José dos Campos, era um puta trampo pra ir pra lá, né? E aí, quando eu comecei a jogar na internet campeonatos, desde sites, de blogs, até na época do Orkut, que você tinha comunidades destinadas a campeonatos, eles utilizavam a base do Smogon, mas cada um tinha algumas diferenças e mini-regras próprias. Porque é aquela coisa, apesar do Smogon ser, hoje o Smogon é muito forte, hoje ninguém... fala nada, sabe? Todo mundo só joga Smogon, mas na época a galera se permite... Eu acho que isso tá um pouco chato, cara. Tem muita gente que joga Smogon e acha que ele é absoluto, e tem muita gente que critica... Tem uma turma muito chata, cara. Fazer campeonatos com próprias regras, até seguindo um padrão inicial que dado pelo Smogon, bacana, mas, tipo, fazer com as próprias regras dá muito mais diversão, cara. É, tipo, muito mais bacana. Não, então no começo a galera era um pouco mais aberta, tudo bem, tem essa tier, mas vamos deslocar esse Pokémon, ou vamos fazer... Eu lembro que, por exemplo, tinha lugares que eu jogava que eles criavam novas tiers. Então, por exemplo, entre a tier standard, que seria o OU que a gente chama, né? Seriam os Pokémons base, seria o chão base. E o Uber, que seria o lendário... Os usados sempre, vamos dizer. Isso. Os mais usados e o Uber, que seriam os lendários, eles tinham o que eles consideravam de Pokémon Super, que seriam os lendários, seriam aqueles que estão ainda acima do OU, mas abaixo do Uber. Então eles limitavam isso, os guardiões. Rayquaza. Não, Rayquaza era Rayquaza. Uber. O guardião, por exemplo, era o Suicune. Ah. Tô falando agora, eles... né, cara? O que eu achava legal da LOP, inclusive, era justamente isso, a questão da regra ser diferente. Porque a LOP, eu não sei como ela tá hoje eu não participo mais. Mas na época que eu participava, eles tinham umas regras diferentes. Por exemplo, você não pode repetir tipo no time, você não pode... Você pode usar só um... Você pode usar um lendário ou um guardião, tinha uma coisa assim. Você tinha, cada ginásio você tinha que montar um time diferente, porque a regra era diferente. Ou seja, você não jamais ia ter uma batalha igual de um ginásio pro outro. Isso é muito legal, na minha opinião. uma coisa que pra mim sumiu e era muito legal, Monotype, velho. Porra, era demais, velho. Nossa, era muito da hora. Então, eu acho que tem regras, por exemplo, uma vez na NPAR a gente já fez um campeonato de Pokémon, todo mundo level 1, Pokémons Babies, obviamente, entendeu? Porra, demais! E isso, eu acho que porque a galera tá muito acostumada, a gente tem que criar uma diversidade, a gente não vai falar, pô, a gente vai competir com a Lop, pra que a gente vai fazer isso, etc. Não, vamos fazer algo um pouco mais divertido. Assim como a gente já fez o campeonato de Pokéatlon também, mas isso é muito obscuro num tempo muito antigo, sabe? É, realmente. Então, quer dizer, a diversidade de regras, ela... Mas, por exemplo, eu gostava, uma vez eu participei de um campeonatinho de conteste, cara. Na terceira geração. É muito divertido. Por mais que seja, tipo, não é tão legal quanto a batalha, você dá muita risada, porque o contexto depende muito da sorte também, né? Putz! Então você dava muita risada com o que acontecia. Também é legal, é claro. Eu tô falando de Pokémon, tô falando de uma competição, mas é uma maneira de você sair um pouquinho do padrão, entendeu? Eu acho que assim, na minha parte, assim, que eu me lembro que eu comecei a ficar mais na vibe competitivo, o Cabeça, eu acho que ele começou na terceira geração, mas comigo foi a quarta, cara. Não, eu comecei, a quarta... Jogar sério foi a quarta também, foi o Pérola. A quarta geração que começou, acho que, a quarta geração, ela introduziu, acho que todos os conceitos competitivos que a gente tem hoje. Sim, ela mudou. Na verdade... O que a quarta geração fez que me deixou muito confuso na época foi mudar o conceito de Pokémon especial. De especial e isso? Isso. Mas pra mim é a melhor situação que tem, porque a da terceira geração era... Físico e especial, né? Era uma... Pra quem não entende nada de Pokémon e tá boiando nesse podcast, só pra eu explicar o conceito. O Pokémon, antigamente a gente tinha... Quando quem joga Pokémon tem lá os stats. Ataque, especial ataque, defesa, especial defesa. Que nem um RPG, gente. Beleza? Você tem um... Que nem qualquer... Só que o especial, ele é mais voltado pra magia. O ataque normal é mais voltado pra físico, vamos dizer assim. Isso. Tipo, uma porrada ou tipo um Hadouken. Exatamente. E antes, você tinha essa divisão por tipo. Você tinha tipos especiais e tipos físicos. Hoje, não. Por exemplo, Pokémon do tipo água era especial. Pokémon do tipo lutador era tipo físico, ataque físico. Ué. Por exemplo, tinha uma época, acho que primeira e segunda geração, se não me engano, que, por exemplo, os Thunder Punch, Fire Punch, ele era especial. Eles eram especiais, então era muito diferente, assim. Você não, você quebra uma regra, mas você tem um conceito, vamos dizer assim. Hoje, eu acho que tá melhor, sim, na época é aquele negócio, você não gosta de mudar, né? Eu não gosto de mudar, então pra mim acostumar foi difícil, mas quando eu me acostumei eu percebi que faz muito mais sentido. E outra, hoje você tem N possibilidades de fazer um Salamence... Porque você tem especial e tem o atacante. E ele pode puxar pra ambos os lados. Ah, mas eu acho que o Salamence sempre foi. Eu acho que esse problema, por exemplo, o Azumarill. O Azumarill se tornou overused no Smogon, principalmente porque ele pode fazer isso agora, entendeu? O Azumarill é simplesmente matador de dragão, ponto. Porque ele tem a porra do playoff e ele pode matar dragão com um Belly Drum, cara. Belly Drum, Aquajet e Playoff. Então, mas antigamente, mas por exemplo, antes do tipo fada, ele era tipo lá embaixo. Ele era tipo o quê? Ele era UU, eu acho, se não me engano. Ninguém usava Azumarill. Essas são as mudanças que a Nintendo faz pra balancear, que acaba mudando tudo, né? Acaba mudando tudo. Eu concordo que mudou muito, mas eu acho que, assim, a terceira geração mudou muito mais, entendeu? Principalmente por causa das natures, das abilities, etc. Sim, sim, sim. Nossa, na verdade, demais, e cara. Na terceira geração você teve um enfoque muito grande, que até foi uma coisa que diminuiu um pouco, que era, por exemplo, as mudanças... Isso... Os golpes que mudavam stats, não stats de paralisado, mas que diminuem ataque, aumenta defesa, esses golpes que alteravam os próprios stats, isso ganhou uma relevância muito grande que você não tinha tanto antes. Antes, o Harden não era tanta coisa. Na terceira geração, dois Harden fodeu. Você não bate físico naquela merda nunca mais. Acho que não só isso, por exemplo, acho que surgiram novos golpes e golpes de hazards, né? Por exemplo, o que a terceira geração trouxe, basicamente, o que eu acho, né? Você começou, pelo menos os treinadores, começaram a padronizar os tipos de Pokémon. Não os tipos de, por exemplo, tipo água, etc. Mas tipos, por exemplo, um Lead, um Sweeper, um Law, etc. Então, esse Pokémon aqui vai ser só pra defesa. Esse Pokémon aqui, ele vai entrar na hora da batalha, vai ser o primeiro a ser colocado, porque ele vai dar um ataque que vai aumentar a magia do outro Pokémon que vai entrar, entendeu? Ou então porque ele é um Pokémon, ou ele é um Pokémon que tem uma cobertura grande contra a maioria dos outros leads, entendeu? É, não, e outro, eles criaram também, esse aqui vai servir só pra bater, se ele tomar um golpe ele morre. Isso, são os seis tipos diferentes, tem o lead que ele entra na batalha e faz isso, tem o sweeper que basicamente são os Pokémons de ataque, tem os walls que são os defensores, tem os Baron Passers que basicamente aumentam os status do próximo que vai entrar, tem os Taunters... Que passam com Baron Pass. Baron Pass. Tem os Taunters que só usam golpes pra quebrar a estratégia do inimigo, né? É, às vezes o cara vai usar Baron Pass e tenta usar um Taunter. Tem os Clerics que eles tentam dar suporte. Então, eu acho que tudo isso vem na terceira geração por causa dos golpes, por causa das mudanças climáticas, etc. Pra mim, a terceira geração mudou muita coisa competitiva e a quarta acrescentou. E digo mais, a terceira geração foi a... Assim, você já tinha de antes? Tinha. Mas a terceira geração foi a primeira que você conseguia claramente manipular os stats do Pokémon. Porque até então você podia... Tinha formas de manipular? Tinha. Mas era muito mais difícil. Depois, na terceira geração pra frente, isso ficou muito mais fácil. Quinta, sexta geração, isso ficou claro. Eles jogam na sua cara que dá pra você fazer isso, entendeu? Na verdade, a gente tem... com a terceira geração, a gente foi apresentado entre aspas, porque não foi falado dentro do jogo, mas a gente meio que descobriu que existe, os IVs. Descobriu, a gente, na verdade ficou fácil de descobrir, né, ficou mais fácil de descobrir. Aí surgiram milhões de calculadoras, aí a galera começava a fazer planilha de Excel pra jogar Pokémon. Mas calma aí, vamos explicar o que é o IV. Então, eu acho que antes de explicar o que IV, eu acho que tem que explicar um pouco do conceito geral por trás da manipulação do bridging de Pokémon, né? Na verdade, do que forma um Pokémon, seja ele competitivo ou não, né? Quais são os atributos que criam um Pokémon? Então, eu queria fazer uma espécie de telecurso 2000 intensivo sobre isso. Olha aí, agora vai. Vai lá, Mario. Mario, especialista Nintendo. Não, não é especialista. Ninguém aqui manja mais do que o outro, mas assim, eu preparei rapidinho um documento só sobre isso. Não sei quem vai... Ninguém aqui manja mais do que o outro, mas como eu tô organizando o campeonato dessa merda, eu que vou falar seus bandos de filha da puta, entendeu? Não, não tô. Mas eu posso falar, vou dar uma bronca em todo mundo. Mario foi o único que veio até mim falar que tinha se preparado e feito uma pautinha especial para esse podcast. Mário, obrigado. É que eu não sabia que eles iam falar, etc. Mas eu tinha certeza que o Mário ia fazer, por isso que eu não me preparei. Eu confio no Mário. Você é o melhor podcaster desse podcast. E você é convidado. Esse é um podcast sobre mim agora. Não, o podcast sobre você já foi. Já foi. O 25, Universo Mário. Foi o 25. Você tá... Se vocês puderem ligar a musiquinha da Telecurso 2000 agora, seria maneiro. Não, eu já coloquei, você tá escutando agora. Já tá tocando. Muita gente acha que todo Pokémon é igual. Só que, na verdade, além dos Pokémons dos tipos, das espécies deles serem iguais, terem vários tipos de espécies de Pokémon, cada Pokémon é diferente do outro, né? Por quê? Porque existem alguns atributos que os diferenciam dos demais, né? Por exemplo, um Pikachu... Tipo a emoção, o sentimento. Além da alma do Pikachu. Nada, eles nunca são iguais. só antes do Mario falar, eu só quero falar uma coisa também, ó. Cara, vou ser bem sincero com vocês. Não existe coração das cartas. não existe. Você tem que ter uma estratégia, você tem que pensar pra fazer. Não vai confiar que vai vir a carta certa, que não vai. Entendeu? Não, cara, ó. Deixa. Não, mas deixa eu falar. Quando você acredita no seu Pokémon e vê o Critical Hit, cara. Seu coração. Você sente que é aquela ligação em você e aquele bando de 01010101010 que forma o seu Pokémon. Cara, eu não acredito no coração das cartas, mas eu acredito na física quântica. Aí, isso, Mario. Parabéns, Mario. Isso que eu queria escutar. O tapa da ciência. Então, assim, basicamente existem três coisas que diferenciam o Pokémon. A primeira é a ability do Pokémon, que é gerada aleatoriamente, através que o Pokémon nasce. E ela define basicamente uma habilidade especial do Pokémon. Por exemplo, um Pokémon do tipo fogo, ele pode ter ataques, poder de ataque elevado quando ele usa um ataque tipo fogo, né? Ou... Isso chama Stab. Não. É Ability. Não, mané. Ah, Ability, desculpa. A Ability, ela tem N possibilidades dentro de uma batalha. Ela pode fazer o Pokémon mudar de tipo enquanto ele tá lutando. Ela pode fazer ele começar a dormir se pra estratégia for necessário. Pode fazer o que ela quiser. Pode fazer o que ela que bem quiser. Por exemplo, um Pikachu, ele pode ter uma habilidade que toda vez que ele recebe um dano físico, ele paralisa. Ele pode paralisar o adversário. Exatamente. Ele pode deixar o cara envenenado, se o Pokémon for venenoso. Tem várias habilidades diferentes. Aí, uma das outros atributos, né, além da Ability, é a Nature, que é um bônus que aumenta um determinado status em 10% e diminui outro em 10%. Então, por exemplo, uma Nature Brave, ele aumenta o ataque em 10% e diminui o speed em 10%, né? Existem várias natures, cada Pokémon também gera aleatoriamente quando ele nasce, né? E, por fim, além das natures, tem os IVs, os que a gente abrevia é Individual Value, né? Isso tudo foi apresentado pra gente na terceira geração, tá? Geração, exatamente. Então, a segunda geração tinha um... Segunda geração, ela tinha um esquema parecido com o dos IVs, mas ele não é igual ao que a gente tem hoje. Ele é um pouquinho diferente. Ele fazia os Pokémon serem diferentes entre si, mas não, a gente não conseguia... Não dava pra quantificar isso de uma maneira viável. Exatamente, não era tão simples quanto é hoje, né, vamos dizer assim. Por fim, a gente tem os IVs, os Individual Values, né, que são pontos que variam de 0 a 31 em cada um dos status do Pokémon, tá? Só que esses status, esses bônus, eles só são acrescentados quando o Pokémon está no level 100. Então, quando a gente fala que um Pokémon ele tem IVs perfeitos, quer dizer que todos os 6 status dele vão ser acrescentados 31 pontos quando ele estiver no level 100. Isso é muito importante, porque quando você vai, obviamente, lutar contra um adversário, o seu Pokémon, se ele tem IVs perfeitos, ele tem vantagem sobre o adversário, né? Exatamente. Se você pega dois Pokémons iguais... E vai lutar um contra o outro. Se um deles tem um IV maior, por exemplo, o de Speed, vamos dar. Ele vai atacar primeiro, entendeu? Ele ataca primeiro. Se o ataque dele é maior, se os dois usarem o mesmo golpe, um vai tirar mais que o outro de HP. E assim por diante. Se a defesa for maior, ele vai tomar menos dano. O único que não tem. O que é? HP tem IV também ou não tem? O HP que não tem? Tem. Não, tem também. Todos têm IVs. A única coisa que não tem IV no jogo, que também hoje, até hoje não é controlável, é a evasiva. A evasiva. E o. A cura-se. Ah, isso. Que são. A evasiva é basicamente você escapar de golpes. E a cura-se é você ter acertar melhor os golpes. Dentro daquela porcentagem de acerto que cada golpe tem. Aí tem também o friendship, né? Que é o Pokémon gostar de você ou não. O friendship não entra muito na batalha, né? Ele é só pra quando você usa lá o Return e o... Qual que é o outro? Frustration, exatamente. Que é o Happiness, na verdade, né? Você usa o Happiness. Aí nesse caso usa pra evoluir. E alguns usam pra evoluir. Tem um Crobat... Tem um Crobat que demorou pra evoluir, viu? Golbat pra Crobat. Porra. Eu odeio... Você foi um mau treinador. Eu odeio pokémons que evoluem por happiness, cara. Eu acho muito chato. Eu já contei a história do meu Togepi no nível 99. Porra. Contou. Porque a pavadia daquele Togepi não evoluía, porque eu fiquei usando o item que diminuiu a velocidade nele pra recuperar a vida. Maldito. Isso foi a senhorinha que me fez a promoção do item de vida lá, eu caí. E a parada diminuía a felicidade. Exatamente. Vadia, velha, querendo ganhar em cima desses jovens treinadores. Aí, esses três itens que a gente citou, o Ability, o Nature e os IVs, eles são gerados aleatoriamente pelo Pokémon, né? Basicamente, você ia precisar de muita sorte pra você ter um Pokémon com esses três status perfeitos da maneira como você gostaria, né? Então, você quer um Pikachu que seja uma Nature Bold, que ele tenha a Ability de Paralysis Heal, Static, e tenha os IVs perfeitos, você teria que ser o cara mais sortudo do mundo, como o Mug, que ele tira Mewtwo X do booster, né? Não, então, isso de forma aleatória, você capturar isso em um Pokémon do matinho é muito sério, é tipo ganhar na Mega Sena. É impossível. É mais que Shine, assim. Então... É porque você tá somando probabilidades, muitas probabilidades, e isso vai dar um número de uma porcentagem muito baixa de você conseguir. É mais difícil que ganhar na Mega Sena, basicamente. Então como que a gente faz esses Pokémon, gente? Vamos lá. Nós fazemos. Né, então. Hoje a Game Freak, desenvolvendo os jogos, criou possibilidades para que a gente possa fazê-los de forma oficial, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Até a quarta geração, você tinha uma dificuldade muito grande de, por exemplo, extrair quais eram os IVs do seu Pokémon. Porque eles eram valores escondidos. Entre as, você, não são valores que estão à mostra quando você olha os status do seu Pokémon. Na verdade, você só conseguiria saber quando o Pokémon chegasse no level 100. Exatamente. Mas tinha uma parada do... Aí você tinha fórmulas de calculadoras que você tinha que ficar fazendo. Então aí... Pra você conseguir isso, você tinha que fazer o que a gente chama de breed, que é o quê? Botar os pokémons pra fazer bubiça e eles geram ovinhos. né? Então, é o tchaca-tchaca na buchaca, fornicação, meter lança, cópula, é o que você quiser. Qualquer variação de sexo. Tchaca-tchaca. Qual termo for mais apropriado, né, pro seu vocabulário diário? E aí você tinha que pegar pokémons que tinham... Aí você tinha que ter a prostituta chamada Ditto. Calma. O Ditto vem depois. Não, o Ditto vem depois. Calma, calma. Ou você usava um Ditto, ou você... calma. E aí o que você tinha... Qual que era a ideia? Você tinha que pegar pokémons que dentro dessa mecânica tinham, ou talvez a habilidade, ou aquela nature, ou alguns dos IVs, e tentar fazendo ovos e ovos e ovos, até que uma combinação, que aí fica mais fácil um pouco de achar do que achar no matinho, saísse com aquele formato perfeito que você quer. Eu vou... Quanto mais artefatos você usa do jogo pra isso, vai diminuindo o número de chances que você tem de conseguir. Então você consegue mais fácil. Tipo, pra você pegar um Pokémon no matinho é 1 milhão. Pra você bridar é 500 mil. Pra você bridar com um Pokémon que já tá com a natureza certa, 250. E assim vai indo, entendeu? Então, assim, o breed antigamente, não antigamente, mas a forma mais simples dele é a seguinte. Você pega um Pokémon macho, outro fêmea, e vocês colocam eles pra casalar. O Pokémon que vai nascer é o Pokémon do tipo da mãe, com os golpes Egg Moves do pai. Os Egg Moves são golpes que só o Pokémon só aprende através de ovos, né? O Pokémon que nasce só aprende através de ovos. E aí vai nascer aquela beleza de Pokémon com todos esses itens aleatórios. O Nature, a Ability e os IVs. Aí você pergunta, tá, mas e se eu quiser uma Ability específica, se eu quiser um IV específico, se eu quiser uma Nature específica? Aí você tem itens e especialidades que você pode usar pra na hora de você bridar, né? Então, por exemplo, imagina primeiro que você quer gerar um Pokémon de uma espécie específica, independente do sexo da mãe ou do pai. Obviamente você tem o Ditto, que além de ele ser um Pokémon pra batalha que se transformar, ele é a putinha do jogo, obviamente, né? Ele é um Pokémon, vamos dizer assim, de uma forma mais didática, ele é um Pokémon com DNA indefinido. Então ele pode virar qualquer um. Basicamente é isso. Então você é casal um Ditto, ele o Ditto é sexuado, mas ele gosta muito do sexo, né? Você bota ele pra casalar com seja um Pokémon homem ou mulher, fêmea ou macho, ele vai nascer o tipo do Pokémon. Aí você entra no caso, beleza, agora eu tenho a espécie que eu queria. E a Nature, como é que eu faço? Existe uma chance. A Nature não é gerada aleatoriamente. A ideia é você gerando. É a natureza do Pokémon, né? Em teoria, a natureza ela tem a ver com como chama? Com a personalidade do Pokémon, se Idade você lembra. Exatamente. Exatamente. Exatamente. Então você tem Pokémons que são... Tímidos, tem Pokémons que são... Tem Pokémon que é safadinho, o Nori. Safadinho, tem vários tipos de Pokémon. É basicamente isso, tem a ver com a personalidade. Tem Pokémons que são modestos, tem vários. E essa Nature não tem jeito, ela é aleatória. Só que qual que é a ideia? É você gerando esses pokémons, você fazendo ovos, né? O Ditto vai lá, fica na casa lá, no tchaca-tchaca, né? E até você gerar um pokémon que tenha a Nature certa, a Nature que você gostaria. Nesse momento, você pega um item chamado Everstone, deixa com o Ditto, e esse Everstone ela permite que o próximo pokémon for nascer, os pokémons que forem nascendo, nasçam com a Nature do pai, né? No caso, a mãe, né? Na verdade, a Everstone ela vai nascer com a nature do Pokémon que estiver segurando a Everstone. Isso. Se você equipar no pai ou na mãe, ele vai nascer com a natureza do que estiver equipado. Se você equipar nos dois, o jogo buga. O jogo buga. Mentira. Achei a melhor explicação. Da tela Zoom, Signal, reseta seu save. Não, mentira. O jogo não vai bugar, mas não faça isso, porque não vai adiantar nada. Aí, com as abilities, o Pokémon que vai nascer, ele tem 80% de chance de nascer com a ability da mãe. E no caso, se for Hidden Ability, é só 60%, tá? Existem abilities especiais, né? Nos casos das Hidden Abilities. Elas são muito raras de se conseguir também, tá? Só que, no caso, independente do sexo ser macho ou fêmea, do Pokémon que estiver casalando, o Ditto sempre vai ser a mãe, tá? Então, seria bom que o seu Ditto já tivesse a ability específica. Mesmo que o outro Pokémon seja fêmea, o Ditto vai ser a mãe. Porque ele é entendeu? A puta do jogo, tá? Não, não perguntem o porquê. Não, porque ele é a puta do jogo. Darwin bugou agora. Enfim. E os IVs, eles são um pouco mais específicos, né? O Pokémon ele tem uma chance muito pequena de não ser o IV perfeito. Só que essa chance vai acumulando conforme o Pokémon que você tá usando pra casalar, tem IVs melhores ou IVs perfeitos, né? essa chance aumenta quando você usa um item chamado Death Note, que passa 5 vezes aleatórias pro filho. Normalmente você deixa esse Death Note com Ditto e você usa Everstone na cara que tá casalando, Pokémon da espécie, né? Pra já passar também a Nate. Né? Só um adendo pra falar que o Death Note foi introduzido na sexta geração, ou seja, nos jogos atuais, tá? Antes não tinha, Antigamente tinha também uma chance, acho que ele pegava 3 do pai, era 2 do pai, 1 da mãe, 3